Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. A gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Ela tem a ver com o reconhecimento de valor das coisas da vida, no sentido de saber que essas coisas merecem essa energia positiva. Você já pensou que a gratidão é uma atitude que você pode começar a ter diante de todos os acontecimentos de sua vida e que se trata de um ato avançado e inteligente de aceitar os acontecimentos como se apresentam para você? Quando somos gratos, estamos afirmando que estamos abraçando a pessoa ou a situação que se apresentou para nós com uma demonstração de afeição, integrando essa situação ou pessoa à nossa vida. Em outras palavras, a gratidão também é um sentimento que você emana para a vida, se colocando aberto para qualquer condição, permitindo assim com que novos encontros e acontecimentos se concretizem. A gratidão é muito mais do que agradecer dizendo obrigado ou obrigada. Ser grato ou grata implica em sentir-se amado e capaz de amar. Tudo isso porque a gratidão tem por premissa o reconhecimento de recebimento de algo ou algum presente conforme a própria definição. Há pessoas que sentem dificuldade de agradecer e até aquelas que sentem dificuldade em receber. É válido exercitar aqui a autocrítica para perceber as suas dificuldades. O ato de não agradecer pode esconder um não sentir-se merecedor daquele presente ou até uma dificuldade em lidar com o ter que retribuir, o que também sinaliza dificuldade em receber algo. Também é válido refletir no quanto você reconhece aquilo que tem mais do que aquilo que não tem. É importante avaliar esse ponto. Se a balança está pendendo mais para o negativo, você está alimentando a escassez. Busque agradecer sempre pelas pequenas coisas. Aqueles que agradecem mais e genuinamente tendem a reclamar menos. Já percebeu isso? Além de tudo isso, pessoas gratas são pessoas mais saudáveis. Sabe por quê? A ciência já estuda os efeitos da gratidão sobre o corpo e cérebro humanos. Você tende a agir de forma a valorizar o que merece valorização. Que tal, então, exercitar a gratidão de forma ativa? Essa atitude tende a te direcionar a escolher sentir gratidão para tudo aquilo que merece sua gratidão, reconhecendo o valor e sem precisar ser surpreendido por algum presente para agradecer. Essa atitude faz com que você se esforce cada dia um pouco mais para escolher aqueles ou aquilo que merecem fazer parte de sua vida, agregando valor para tudo aquilo que tem sua atenção. Pense nisso. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.